Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Nando. Aqui é o Zorzinho. E nós somos as meninas super poderosas. Galera, está começando mais uma edição, depois de uma semana, né, sem podcast. Começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Nós ficamos uma semana de recesso porque nós fomos na Comic Con Experience. Nós fomos. A gente vamos, né? Umas vai, a gente fica, né? Fumo tudo. Fumo tudo, cara. Nós pode tudo. Quando tudo começou a girar. Nessa edição nós vamos falar sobre a Comic Con Experience. Eu, Nando e Zorzinho estivemos presentes lá. E vocês não sabem, mas tem dois outros participantes desse podcast, o Barbão e o Joker. Vem pra cá. Eu tô participando. Você tá, cara? Eu tô participando, sério? Você tá. É porque os dois foram no Anime Friends. Não, vocês estão. Joker, como vai? Tudo bem. Só pera aí, Joker. Dois bandidos assaltaram um calendário. Cada um pegou 6 livros. Ah, agora. Porra, eu entendi agora. Posso falar também, já que eu tô aqui? Vai. Eu botei um Guinness Book no liquidificador e bati todos os recordes. E por que tá toda essa galera reunida aqui, sendo que só eu, o Nando e o Zorzinho fomos pra Comic Con? É tradição, e isso se iniciou ano passado, de ter o amigo secreto do BDC. É mesmo? Exatamente. E Nando não participou na ocasião. Zorzinho não participou na ocasião porque preferiu ir pra churrasco. Certo. Dessa vez, a grande maioria vai participar, além dos membros novos, né? Barbão também vai poder participar. Durante esse podcast, pessoal, os participantes do Amigo Secreto vão aparecer. Mas a gente vai aqui focar nesse podcast sobre a Comic Con Experience, como foi o evento, nossas experiências. E, enfim, vamos lá. Galera aí, né, ouvinte de podcast, conhece o Jovem Nerd, e de repente o Jovem Nerd passa correndo e, tipo, desvia a mim e o Zorzinho, e quase derruba o Zorzinho no chão. Nossa! E olha aqui, pra me derrubar, o cara tem que ser forte, hein? É tipo o Juggernaut contando o Blob, né? Exatamente, cara. Foi tenso, porque tava eu e o Zorzinho andando, eu não lembro nem em que stand a gente tava. Pra frente, eu não lembro se era na frente do stand da Netflix ou se era do lado do stand da Warner. Porque a Comic Con, esse, a gente, especificando, a gente foi no sábado. A Comic Con, você anda pra caramba, às vezes você não consegue saber onde fica tal stand, sabe? Então, tipo assim, eu não sei realmente onde a gente tava, mas era um lugar, no caso, acho que, se eu não me engano, era perto do stand onde da Marvel. E aí, de repente, passa o Jovem Nerd sem câmera, sem nada, acho que não tava a trabalho. Saiu correndo e deu uma desviada seca no Zorzinho, cara, e, tipo, quase trombou comigo também. E passou correndo dando risada. Maléfico. Foi uma situação bizarra, né? Pra quem não sabe, eu e Zorzinho, nós fomos de caravana aqui da minha cidade de Bauru. Ah, oi, mas muito. Da onde é a caravana? Da onde é a caravana? Parou. E o nome dele é Dorinho Kun. E o Nando já é da cidade de São Paulo, então. Tava lá, né, gente? Tava aqui já. Bom, como e de início, né, o Zorzinho, a galera pode ver isso no nosso vídeo, porque a gente publicou um vídeo, né, de justamente da Comic Con. O Zorzinho tava com aquela cara de animado durante a fila, cara. O Zorzinho é uma pessoa animada, uma pessoa feliz. É, mas meu ânimo se deve muito ao cheiro impregnado que o banheiro químico da entrada do evento estava. Eu, infelizmente, tive que ter a experiência de ir até o banheiro pra dar aquela urinada, e o cheiro tava tão forte que aquela... Não, é porque a gente chegou lá, a primeira coisa que o Zorzinho falou pra mim, cara, tá pra gente entrar, mas posso te falar uma coisa, senão vai ficar puto? Eu falei, o que que é? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Ele falou, preciso ir no banheiro. Não, o Rafael comprovou minha incontinência urinária ao vivo, que eu fui umas 6 vezes no banheiro. Foi 6 vezes. Aí ele saiu e, tipo, foi, sumiu, depois ele voltou e tal. Eu até achei que ele não tinha conseguido achar um banheiro químico, então, né? Banheiro não dá pra ser chamado muito, né? Mas enfim, tem a... Pra quem já foi na Comic Con, como funciona? É uma fila gigantesca, né? São várias grades, né, que separam filas, no caso, para determinados exemplos. Quando a gente estava entrando, a gente recebeu nossa credencial, né? E a gente foi entrar e tinha fila para quem ia ver o painel do Misha Collins, que é do Sobrenatural, o Castiel. E tinha, no caso, a galera que entrava normalmente, não ia para esse painel, né? Então, tipo assim, eram várias fileiras, então ia uma fileira primeiro, uma ficava parada, né? A gente ficou durante um bom tempo parado esperando, tanto que a gente ficou uma hora, e já ia a próxima fileira depois, né? Bom, é certo, é legal de organização. Logo depois disso, a gente tem que andar pra caramba por fora, né? Do evento da São Paulo Expo. Andar até chegar à entrada e assim é só ser feliz lá. Era longe pra caralho, né, meu? Era longe pra caralho. Só que o Nando, ele foi um pouquinho depois, né? Eu fui depois, mas eu tinha uns privilégios aí, eu entrei rapidinho. Já tinha credencial especial, né? Já. Nando Almeida ou celebridade? Não, não sou celebridade, não. Mas mesmo assim, cara, tipo, mas só falando um pouco mais desse negócio da fila, que muita gente reclamou, o Expo não tá pronto ainda, né? Tanto que ano que vem já falaram que eles vão usar ele na totalidade. Puta, então vai ser gigantesco, porque tá construindo lá. Ano que vem vai ser maior ainda. Da gente chegar da onde você pega o bilhete até a entrada do evento mesmo, era quase 1 km e pouco, cara. Num negócio que, tipo, não tava pronto, era bem improvisadão, assim. Tá lotado pra caralho, né? A Comic Con se resume a andar. É, muita fila. Muita fila, você tem que andar muito, cara. Era 1 PM, a gente tava na praça da alimentação, nós três. A gente já tava cansado, cara, esgotado. Que era peso que você tava carregando. Eu, inclusive, tava carregando a minha bolsa com várias camisetas do BDC. Não que a gente foi vender lá, né? Uh-huh. Mas a gente precisava passar pra alguns membros, né? Que estavam lá, que a gente se encontrar. Tanto pro Nando, pro Gil, do Bondcast também. E que a gente chegou a encontrar lá. Um abraço pra ele. Grande abraço, Gil, que tá ouvindo esse podcast. Então, assim, andar com peso, ainda tinha também alguns alimentos que a gente levou, porque a comida lá, cara, é cara realmente. Eu tomei a comida era cara, eu comi lá, né? Então... comeu lá. E você pagou o quê? Você comprou um lanche, um suco? Cara, eu peguei um cachorro quente com umas batatas fritas. E um refrigerante deu quase 30 contos. Puta que pariu, cara. É preço de Rock in Rio, quase. É preço de Rock in Rio. Mas isso é normal, tipo assim, infelizmente é uma coisa normal de evento, né? Sim, você... pra pagar. Tanto que eu nem reclamei nem nada. Não, o cachorro quente tinha purê? Tinha, lógico. Porque é foda que o cachorro quente que eles colocam a salsicha e depois recheia o cachorro quente só com a água da salsicha. Não, mas tinha purê sim. A Comic Con Experience, o evento de cultura pop mais épico da América Latina. Da praça de alimentação tinha tanto Bob's, eu não cheguei a comer em nenhum lugar específico, só peguei um suco e nada mais. Aliás, a gente se alimentou, eu e o Zorzinho, pelo menos a gente se alimentou muito mal. Porque a gente comprou cookies, bolacha e Cheetos, né? Fandango, se não me engano. Cara, você andar tanto aquilo lá. Tava quente pra caramba. Tava quente pra caramba. Você chama isso de mal? Eu chamo isso de vida. Cara, é muito... É melhor do que pagar de Léo Neves comendo frango e salada. Ah, aquele ponto no shopping, cara. Sempre. Esse ano tem de novo, cara. Puta, se ele comer frango e salada, eu juro que eu levanto e vou embora. Na moral, vou levar dinheiro pra pagar o McDonald's pra ele, porque se eu vou comer frango e salada, eu vou levantar e vou embora. É, nessa parte da comida, eu só tomei um suco só pra poder refrescar. Um suco? Um suco não, eu falei um suco. Tá vendo? Você foi o único que me zoou. Ninguém entendeu o soco, seu trouxa. Nossa! Caralho! Ô louco! Para de chorar, mano. É, vai se fuder, cara. Enfim, o que a gente viu lá? A gente não chegou em nenhum painel, por exemplo. Eu desejei interesse em ir no painel de Star Wars, mas eu cheguei pra um cara e perguntei, o painel de Star Wars, você sabe onde vai ser? Ele falou, cara, desde manhã tá lotado. Esquece. Foi impossível. Então, painel a gente não pôde ir, cara. Eu mesmo queria ir de Star Wars. O que a gente foi conferir mesmo foi os stands. Primeiro o stand, assim, a gente foi passando pelos stands, dando uma olhada, entrando. A gente foi com o Nando no stand da Panini, né? O Nando foi comprar umas HQs. Aliás, o que o senhor comprou, Nando? Cara, eu comprei o último número de Preacher que faltava pra coleção. Comprei um quadrinho da Hora de Aventura, uma Graphic MSP que eu não tinha ainda, e acho que só. Ah, e o Supremos, volume 2. Antes, eu acho que o stand que eu... A gente entrou no stand, acho que se eu não me engano era da Hot Toys, eu não me lembro bem. Eu só sei que era onde ficava a parte do programa Mock, que é apresentado pelo ator do Lucas Silva, do Mundo da Lua, que eu não lembro o nome do cara. É o Luciano Amaral. Luciano Amaral. E, inclusive, o programa Mock é um programa muito legal da Play TV. E tava lá o stand e ele arrumando as coisas, tal, porque eles ficam ali realmente. E lá dentro, é realmente onde ele estava, né? Logo do lado, assim, tinha vários action figures que, inclusive, eu filmei, que era tanto do Marty McFly do De Volta pro Futuro, muitos de Star Wars, tinha um do Luke Stormtrooper, que era bem legal. Então, tipo assim, foi já... As primeiras coisas que a gente viu, realmente, o Wizards, quando nós entramos, foi os action figures. Tinha aqui dos Cavaleiros de Ouro, dos Cavaleiros do Zodíaco. Diorama lá das 12 Casas. O diorama, exatamente. Inclusive, tinha um... Foda, né? Tinha uns gigantescos, assim, de Atena, e bem legal, cara. Aquele diorama, só não tinha, se não me engano, faltava alguns. Faltava a Máscara da Morte, por exemplo. Acho que eu não tava lá, né? Cara, você comentou sobre o Star Wars, os action figures tinha lá. E eu fiquei muito impressionado. Pra quem tá ouvindo, sabe que eu sou o cara, assim, que vai participar de podcast e participa de podcast meio aleatório. É, se você não sabe, sabe que o Zorzinho é o cara que, tipo assim, ele nunca assistiu Star Wars, por exemplo. É, tipo, é o cara que não sabe o nome de ator, não sabe o nome de diretor e tal. Eu não tinha ideia da dimensão desse filme, porque, assim, o número de camisetas de pessoas que estavam com camiseta de Star Wars, buscando produtos do Star Wars, a quantidade de produtos que tinham do filme em outros stands que vendiam action figures, vendiam camisetas, era muito, muito, muito maior que qualquer outra coisa que tinha lá, cara. Eu fiquei muito impressionado com isso, pelo... Sim. É o hype do momento, né? Exatamente. O lance aqui é esse ano, né? Esse ano mesmo, por causa do novo filme. Ah, mas eu acho que não vai ser bom, não, hein? O único cara que viu morreu depois. Nossa! Caralho, cala a boca, Vadia! Todo mundo aqui te odeia. Essa foi, cara. Tinham vários action figures nessa parte, cara. Realmente, pra quem não tá acostumado, eu pelo menos não tava acostumado, o Zorzinho também, nem assisti Star Wars, assistiu, cara. Foi um choque. E eu achei legal até o Zorzinho se impressionar com tudo isso, né? Porque realmente Star Wars tem uma grande dimensão. É, logo depois disso, a gente foi no stand da Netflix. Que, pra ser sincero, é um stand bonito, agrada aos olhos. É, tem uma parte ali que fica só exibindo Jessica Jones e episódios inteiros, tá? E você pode sentar e ficar assistindo, mas você não vai sentar e ficar assistindo uma série. E tem os posters gigantescos, Santo Demolidor, Jessica Jones principalmente, que é, no caso, é o do momento, né? Eu e o Zorzinho, nós tiramos fotos, inclusive, no poster. Tinham poucas coisas lá. Mas uma coisa que tinha, que era o que mais chamava atenção, era daquele filme do novo filme do Adam Sandler, que é o Seis Ridículos, se não me engano. Tem ali a parte do tira-ovo, que você pegava, tipo, eles te davam umas bolinhas de meia, assim, sabe? Você tinha que acertar nas plaquinhas de cowboy. E o Zorzinho foi. Inclusive tem no vídeo, cara. Só que ele acertou um só. Ele queria lá ganhar uma almofada da Netflix, nem ganhou. É, foi a maior decepção do dia, foi não conseguir uma almofada. Eu vi uma almofada, ela me viu, a gente ficou num love ali instantâneo. Só que aí precisava acertar quatro, eu acertei uma. Eu fico imaginando o Zorzinho pegando a almofada e comendo ela depois. A relação do Zorzinho com a almofada é minha relação com o vestibular, isso é tão triste. Eu vi. Nossa, que triste. Aí, mas depois eu voltei mais tarde, o Rafael também ficou com vontade de jogar. A gente voltou lá, o Rafael acertou uma só. Mas o Rafael jogando foi muito engraçado, porque era assim, tinha um negócio de mais ou menos um metro de altura, com cinco plaquinhas assim, representando os cowboys do filme da Netflix, e em cima tinha um telhadinho. Aí o Rafael jogou uma, aí ele jogou tipo quase no chão, aí o cara gritou mais pra cima, aí ele jogou em cima do telhado, aí todo mundo ficou dando muita risada, tipo, não, cara, você exagerou, é mais pra baixo. Ele acertou uma e ferrou tudo. Na hora deve ter sido engraçadão, hein, cara. Não, mas eu ganhei naquela hora aquilo que eu queria ganhar mesmo, que era uma HQzinha da Jessica Jones. Pena que é inglês, né? Ah, mas a gente dá o jeito, né? Eu também, se não fosse inglês em português, quer ver que editora publicar uma HQ do Jessica Jones. Não. Ah, vai, amém. Não, tô desvalorizando o personagem. Mas assistiu a série? Não. Assista, cara, é de qualidade. Tem o Luke Cage, cara. É, eu só não vi porque... Luke Cage ainda não sou não, cara, tá doido? Não, tem o Luke Cage na série. Tá na série, ô, sua mula. Sim. Não fala nada, também. Quando fala bosta. Nossa! Eita! Nossa, para de chorar, cara. Vai se fuder. A Comic Con Experience, o evento de cultura pop mais épico da América Latina. Depois que a gente foi comprar as HQs, a gente foi passar no Artist Alley, né? Que é onde ficam os quadrinistas. Artist Alley? Eiley! Eles encontraram o time do Space Jam. A gente foi lá e o Nando comprou, cara, artes a rodos. Cara, eu comprei muitas artes. Puta, do Eduardo Vieira aí, é a minha preferida que eu comprei. Comprei o sketchbook dele também. Vocês não conhecem as peripécias de Eduardo Vieira? Procura no Instagram, ele faz umas artes caralho. Nome ótimo pra um filme, né, cara? As peripécias de Eduardo Vieira. As peripécias de Eduardo Vieira. Aí eu comprei umas artes dele, comprei um sketchbook. Queria ter comprado o Rafael Albuquerque, mas... Ele não tava vendendo... Tomei um susto, cara. Queria ter comprado o Rafael pra mim. Ele não tava vendendo nenhuma do Vampiro Americano e com certeza se eu pedisse pra ele fazer a capa lá da Batgirl, ele não ia fazer, porque é muito poder. Tava toda a galera lá. Rodney Buquemi participou do último podcast de Bruce Lee, tava lá também. Tava a Daniel HDR. Foi lá que eu tirei foto com o Sidão. Sidão tava lá. Gente boa pra caramba. Sidney Guzman, tá, galera? O Zerzinho acabou de falar que ele é um cara que não tá muito ligado a cinema, quadrinhos, né? Mas ele foi um cara que comprou muito mais que eu. Porque eu tava visando comprar o balde de pipoca do Stone Trooper, né? Dos novos Stone Troopers. Cara, depois que eu comprei, vieram tipo umas 20 pessoas chegar pra mim e perguntar: caraca, quando você conseguiu isso daí? Toda hora, é impressionante. A galera realmente curtiu e teve uma hora que até esgotou. Eu fui lá e comprei, cara. R$35, vinha com pipoca, enfim, se você quisesse, você pagava mais R$10 lá, vinha 12 refrigerantes até. É legal que, tipo, o Nando comeu mais da pipoca do que eu, né, cara? Porra, a pipoca do Cinemark é da hora. Eu fui visando comprar isso, comprei isso. Só que eu não comprei mais nada. Eu não comprei HQ, eu não comprei Action Figure, eu não comprei mais nada. O Zurzin, cara, chegou lá, foi e comprou pôster, comprou HQ autoral, comprou arte, ele comprou uma caricatura da namorada dele, cara. Você deu essa caricatura lá pro seu namorado, Zorzinho? Não, ele deu uma caricatura minha, mano. Muito inteligente, hein, Nando? Parabéns. Não, eu perguntei se ele deu, se já chegou a dar pra menina. Já. Não, acho que foi não, peraí. Eu sei, cara. Ela não é retardada. E você já deu a caricatura que você pediu lá pra sua namorada? Ah, cara, já entreguei. Ela gostou? Gostou. Aê, isso aí, seus mentes sujos do caralho. Inclusive, tem foto aí. Tudo que a gente tá comentando, galera, tem foto e vídeo. Tem foto então... dele entregando pra namorada dele? Não, mas tem foto do artista entregando para ele e tal. E diz qual que é o nome do artista que fez o desenho? É o Frank Miller, né? Mark Wade. Não lembro o nome do cara que fez a arte. Calma aí. Se o Mark Wade fez a arte, deve ter ficado uma merda. Tirou foto com o cara. Imagina o Frank Miller. Ah, o cara que eu comprei o sketchbook lá, ele fez uma caricatura do Frank Miller na dedicatória. Ah, ele fez o Fred Krueger? Pô, mas parecia, mano. Parecia, cara. Parecia o Toninho do Diabo. É o Eduardo Vettiglio. Comic Con Experience, o evento de cultura pop mais épico da América Latina. Tava perto do stand da Chiara Escuro, fui andando, né? E de repente trombei ali com uma barraquinha do Bruno Shooter, Detonator. Tava lá e ele arrumando ainda, sabe, microfone e tal. Aí tipo ligou o microfone e começou: é, galera, daqui a pouco, 10 minutos, tem a lojinha do Detonator. Aí ele começou a mandar umas palhinhas assim de tipo clássicos do Massacration, tipo The Bull. Aí ele tirava foto com a galera e tal. Cogitei, inclusive, entrar na fila e tirar foto com ele, cara. Mas tá lá na filmagem, no vídeo, inclusive, aparece Bruno Shooter ali, filho do Deus Metal. Você já sentiu boa pra caralho. Ele cantou Pegasus Fantasy no domingo. Que da hora. Eu fui no stand da JBC, que tava muito bonito também. Parecia um templo japonês. Eu comprei uns mangás lá também. Comprei Blade, a Lâmina do Imortal. Saiu de novo. A gente só deu uma passada por lá, né, às vezes. Tava a galera toda... Eu acho bem, bem interessante. Realmente parecia um templo todo aquele lugar aqui. O local, não só a entrada, assim. Tinha a piscina de bolinha também lá do Procurando Dorothy. Errou! Dorothy não, Dory. Dory, Dorothy. Dorothy é do... Dorothy Aventureira? Do... Não. Mágico de Oz. Cara, o que vocês estão falando? Caralho, cara. Opa, Procurando a Dorothy, Leão. Dessa parte, eu lembro que isso era bem em frente ao auditório principal e gigantesco, inclusive, que o Forlani tava dando esporro na galera lá, que tinha nego bulando fila e tal. Teve treta por causa do... Quero. Segura. Nós vamos bater. Tava um bolo. Teve treta, negócio da Netflix lá, não teve? Do Killgrave, da Jessica Jones. A gente tá tudo falando isso no sábado, né? Mas isso ocorreu antes, né? Eles não estavam mais no sábado. Se a mulher tivesse lá, cara, perdi o dia inteiro. Mas eu ia tirar uma foto com aquela mina. É, Christian Wright e o David Tanner. Eles foram, acho que foi na quinta ou sexta-feira, eles estavam presentes, né? E teve o painel da Netflix. Começou com eles falaram durante um breve tempo, e aparentemente, né, o esquema para se fazer perguntas, o Érico Borgo resolveu mudar na hora. Pediu para que eles escolhessem duas pessoas para fazer perguntas, foram lá escolhendo uma pessoa. Na segunda, a menina fez uma pergunta que era o que ela poderia fazer para ser atriz, né? A Kristen respondeu perfeitamente, cara, respondeu de boa pra menina. Quando o David Tanner foi responder, aparentemente o Érico cortou ele, no caso ali, disse que o painel tinha acabado, os atores saíram, e aí veio a galera de Sense8, que ficou mais uns 40 minutos. Aparentemente ele cortou realmente ali, o Érico não deixou o cara falar. Mas será que foi o Érico Borgo mesmo que fez isso? Tipo assim, não, foi o Galvão. Foi o Galvão. Dizem que foi porque a galera não tava sabendo se portar ali no momento. Sério? Tinha muita gente que era... Exatamente. Desculpa que soltaram. É, mas eu penso que se foi uma galera, não era todo mundo que tinha que pagar o pato. Não foi o bagulho que, tipo, teve a própria Netflix pediu pra parar o painel? Olha, não se sabe ao certo, mas até então, inicialmente, aparentemente foi ele realmente que tomou a liberdade de fazer aquilo, porque ele achou justo, né? Porque a galera realmente tinha muita gente querendo burlar filas e querer passar na frente de outras pessoas, né? Ficar em lugares que não era possível. Teve um momento com o Forlani, quando a gente tava no começo lá, ele já tava falando pra galera... Não correr. Exatamente, não correr, ele já tava meio grilado. Enfim, tem um texto da galera do Doctor Who Brasil, da página do Facebook, que é bem interessante. Até coloca o link aí no post. Vale a pena a leitura, viu? Exatamente, vale a pena a leitura. Justamente tocando nesse assunto, teve esses problemas, né? No caso da Comic Con. Muita gente alegou ser roubada, né? Teve esse problema de roubo. Nossa. E também teve também a questão de que, no final já, isso era o quê? Quase umas 8 horas, eu e o Zorzinho, a gente tava no stand da Cinemark, e quando a gente tava voltando, o Artist Alley tava tudo escuro, porque tinha acabado a luz. Como não era tudo que era ligado à energia principal, acabou que dava pra você andar de boa ali, mas realmente, tinha acabado a força. Quando a gente foi tentar sair pelo portão, os seguranças estavam fechando, porque tava chovendo muito forte. Também tinha toda a questão de como o São Paulo Expo tá sendo reformada, acabou meio que dando um alagamento, né? Um mini alagamento ali. E realmente tava uma lama, foi meio tenso ali depois. Eu saí bem antes, né? Eu saí era 4 horas da tarde, então quando eu tava começando a chover. Nando saiu antes, perdeu a chuva, né? Porque depois que... Mas à noite. Exatamente, foi bem melhor, cara. Ah, essa parada da chuva não fez muito sentido, cara. Porque a chuva mesmo estando forte, quando a gente saiu... Era inteiro coberto ali. Não dá pra imaginar que tenha alagado a ponto de... É, inteiro passar. Coberto. Onde você pisava, se afundava. Cara, São Paulo, onde você tiver, alaga. É, exatamente. A Comic Con Experience, o evento de cultura pop mais épico da América Latina. É um evento que tem bastante coisa diferente, cara. A maioria das coisas interativas a gente não teve contato, assim. Tinha muita coisa pra... Se você quisesse, por exemplo, no stand do Uncharted 4, você tinha a opção de escalar um... Ah, do Uncharted, né? Exatamente. Muito legal. E a galera do lado, inclusive, eu até tirei uma foto, a galera tava jogando o Uncharted 4. O stand da Fox, por exemplo, dava pra você cantar lá no karaokê do Alvin Esquivos. Tinha stand pra você fazer uns joguinhos de medir força, etc, etc. E tinha muito stand que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que o Rafael não ia ter o menor interesse, que era tipo você... Como assim eu não ia ter o menor interesse? Você chegou a perguntar pra mim? Eu tenho certeza, eu tô aqui afirmando pelo tanto que eu conheço o senhor. Era só ter perguntado, eu ia de boa, cara. Tudo bom, cara, eu também não queria, mas eu achei da hora. Mas peraí, então o que tá acontecendo, não? Você não queria ou você não conseguia? A galera tá punível aí que eu não tô entendendo. Casa Alberto de Nobre, Cabral. Ligando melhor. É algo que eu achei muito legal, mas que eu não tava com paciência pra ir lá e ficar, porque tinha fila. Eram novos jogos de tabuleiro, que pra quem não sabe eu gosto. Até, ah, isso eu não ia querer ver mesmo, muito chato. Então, e tinha vários jogos novos que algumas editoras tinham lançado e o pessoal tinha a oportunidade de ir lá e o pessoal explicar como funciona, se podia ficar lá e jogar com a galera. Essas paradas interativas eu acho que a gente não participou tanto, a gente gente foi, passou mais dar uma olhada nas coisas, andou bastante, visitou bastante coisa, mas pra quem quisesse, tivesse a paciência de enfrentar a fila pra tirar uma foto... Não... É porque tinha muita coisa que a gente podia ter feito realmente, só que é a questão de que Comic Con é fila, né? Sim. Então, tipo assim, a gente ia ficar bastante na fila, né? Teve momentos assim, a gente andou, eu, Zerzinho e Nando, teve um momento que o Zerzinho ficou no cinema carregando o celular e eu andei sozinho, encontrei o Nando, depois encontrei o Gil de novo. Ainda assim, não deu pra ver tudo, não deu pra conferir tudo, realmente não dá pra um dia, né? Pra um dia só, você tem uma noção, em questão de painéis, por exemplo, eu queria ver o painel de Star Wars, eu ia ter que ficar muito tempo na fila, eu chegar muito cedo. Eu não sei qual foi o esquema da galera que foi pra lá, se vendeu a alma, não sei como foi, mas a galera tava lá no stand, no painel, e enfim, como a gente só ia nesse dia, a gente deu preferência por passar mesmo pelos stands, conhecer todo o ambiente, comprar algumas coisas, né? O Zerzinho mesmo comprou bastante jogos de tabuleiro. No caso, dava, a gente entrou no stand da Warner. Tinha vários containers, assim, com várias... pintados com imagens do Batman v Superman. Tinha as armaduras lá, que eram da Comic Con desse ano mesmo, né? Da Comic Con lá de San Diego. Vieram justamente pra cá. Tinha também do Arrow. Uma coisa que eu achei bem legal, que o Rafael falou, isso antes da gente chegar no evento, ainda dentro do ônibus. É legal esses eventos, assim, independente do que sejam, mas que sejam eventos específicos de determinado grupo, assim... Por exemplo, Comic Con, ou você pega uma BGS que é mais voltada pros games, ou você pega qualquer outro evento que seja mais voltado para um determinado grupo de fãs. Porque como o Rafael falou, às vezes, como a gente viu no programa do Pânico, não sei nem se vai citar nesse podcast o que aconteceu com a parada assim, a sociedade em si tem um pouco de preconceito com qualquer grupo social que se afaste um pouco do que as pessoas julgam normal e tem interesse por determinada coisa que é diferente do que a sociedade acha que é padrão. Aí, tipo, você fica meio assim de ficar falando sobre filme, sobre quadrinhos, sobre qualquer coisa que, tipo, outras pessoas não entendam. Então você perde, você não tem tanta... conversa com seus amigos sobre filme, sobre quadrinhos, sobre algo que você acompanha nesse sentido. É, tipo assim, a galera do trabalho, por exemplo, não é com todos que você vai falar sobre isso. Hoje eu tava com uns brothers meus, né? Aí eles falaram, e aí, cara, como foi a Comic Con? Porque eles sabiam que eu tinha ido, né? Mostrei pra eles fotos, tudo, a galera achou maneiro, já tinha visto até na TV os anúncios, né? Legal, mas quando você vai num evento desse, aí é só a galera que curte mesmo. Tem outras pessoas que estão indo lá, mas tipo, são só 10%, ou no caso 5%, 90%, 95% é a galera realmente que curte a cultura pop. Seja, se você chama nerd, geek, independente do nome que você chame, você tá ali, cara, sem problema de você tá vestido de Stormtrooper, de você ir pedir tirar uma foto com o Darth Vader, né? Não há problema nenhum ali, cara. Teve um momento que os caras começaram a lutar de sabre de luzes. Não, é algo que você vê que todo mundo que tá ali tem no mínimo algo em comum com você, seja um filme, um artista que goste, algum quadrinho que acompanha. E, pô, é legal pra caramba isso, cara, porque você para assim do nada, você pode sair conversando com pessoas que você nunca viu na vida, que elas vão entender o que você tá falando. Você vê que, às vezes, algo que você era fã e, tipo, seus amigos, convívio na escola, na faculdade, no trabalho, acham estranho você ser fã de alguma coisa, você se vestir de cosplay. Você chega lá, você se sente à vontade pra caramba. Isso eu acho bem bacana, não só eventos desse nível de Comic Con, como outros eventos específicos de alguns assuntos. Eu estranhava, porque às vezes eu chegava pra uma pessoa, tipo, falava algo, uma frase de filme, algo do tipo, a pessoa sacava, né? Então, tipo, eu estranhava porque eu mesmo tava me dando aquela liberdade de, tipo, interagir com a galera dessa maneira, né? Assim, parece pra muita gente é normal, tem gente que pode estar ouvindo esse podcast, já foi na Comic Con, já foi em outros eventos, Anime Friends, BGS, qual seja, né? E tá mais acostumado a isso. Né? Tá num círculo social muito maior com isso, mas pra mim foi uma grande novidade, porque nunca tinha ido num evento, principalmente desse tamanho, né? Então, tipo assim, o Zerzinho, acho que cansou de, na volta do evento, ouviu falar, cara, foi sensacional, foi foda, quero voltar ano que vem, porque realmente, a gente se sentia à vontade aí, né? E eu acho que essa é realmente a experiência que a galera do evento tá querendo passar realmente. Não, o ânimo do Rafael era tanto que a gente tinha acabado de chegar, era tipo umas uma hora da tarde ele já tava falando, não, então, pro ano que vem, quando a gente vier, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que comprar tal coisa pra trazer. É, exatamente, porque a gente miguelou, por exemplo, da questão do celular. Eu carreguei o celular no 100, mas, tipo, chegou uma hora da tarde, já tava, tipo, 10%. Então, tipo assim, quando a gente foi carregar, tem a parte de carregar os celulares ali. Tanto que a gente carregou ali na parte de Cinemark, que foi o lugar que a gente conseguiu achar um cabo carregador compatível, né? Só que, cara, ficava 10 minutos, carregava 1%. Então era foda. Então, tipo assim, eu carreguei 20%, desliguei o celular, coloquei no meu bolso que eu sabia que ia precisar usar na volta pra ligar pro táxi. Saí andando, falei, quer saber? Tipo, não vou poder ficar tirando foto e tal, mas fazer muitos vídeos, né? Teve um momento que eu tive que parar de realmente fazer vídeo, infelizmente. Mas tá aí, inclusive, o vídeo aí, o conteúdo, conseguiu filmar. Ficou bem legal o vídeo do YouTube, né? Mas teve um momento que eu tive realmente que parar. Eu falei, ah, vou andar por aí. E aí, tipo, só andei realmente curtir o local, mas já pensando, são ano que vem, já trazer uma câmera, já vim mais preparado para certas coisas, né? Porque realmente era tudo novidade ali. Você realmente só vai ter experiência e depois saber como se portar com ela uma segunda vez que você for. Comic Con Experience, o evento de cultura pop mais épico da América Latina. Cara, eu gostei da Comic Con. Eu sempre gosto, fui ano passado e fui esse aí de novo. É porque, que nem o Zorzinho falou, né? A oportunidade de você estar no meio de amigos sem serem seus amigos, né? Se aproveitar, você pode ir tipo de Tony Stark, você pode ir de Deadpool, você pode ir de Mulher Maravilha, você pode ir do que você quiser, que ninguém vai apontar o dedo pra você e falar, ah, que engraçado e tal. Exatamente. Tipo, por mais escuro. É, só o pânico. Só o pânico. Por mais, tipo, merda que sua, que seu cosplay possa estar, tá ligado? Tipo, tem também toda a parada de você ver as roupas que a galera usou na série, ou a armadura do Batman que ele vai usar no filme lá do Batman vs Superman, tava lá também pra ver. Tinha um busto do Batman do Christopher Nolan, cara, eu achei Tinha um foda. Busto gigantesco Batman do Christopher Nolan também. Tinha o BB-8 lá do Star Wars, tinha o Boba Fett também, em escala gigante também. Tinha a Hulkbuster. A Hulkbuster contra o Hulk ali, né, cara? Contra o Hulk, aliás, né? Todos gigantescos, assim. Então, tipo, é muito legal o evento, né? Tem as promoções que, né? Eu comprei bastante quadrinho na Panini. Comprei no stand da JBC, que tava lindíssimo. Eu gostei, tipo, só acho que com certeza ano que vem vai ser melhor. Porque finalmente o São Paulo Expo vai tá 100% pronto. O Pânico não vai estar lá. O Pânico não vai estar lá, mas eu espero que a organização arrume as paradas de... Falta de organização, aliás. Que a produção arruma algumas faltas de organização que teve no evento. Podia ter mais armários pra guardar algumas. Claro que pro terceiro melhor ainda mais e assim... Até porque o local, ele tá sendo reformado, né? Tá reformado. Parece que eles vão utilizar tudo, né? Os caras já falaram já que ano que vem vai usar 100% do espaço. Ou seja, vai ser muito maior que o segundo ano. Que já foi maior que o primeiro, aliás. O Zorzinho, por exemplo. O Zorzinho foi pegar pipoca do balde Stone Trooper, aí derrubou um monte no chão. Aí ele falou assim, caraca, porra, velho. Que vexatório, hein? Não, que ele, isso, cara? Não, ele derrubou um monte de chão. Aí ele falou, caraca, eu falei, velho, relaxa. Não, aí eu falei, cara, relaxa. De repente apareceu alguém e foi limpou na mesma hora, sem pergunta, sem nada. Caralho, sem pergunta nem nada. Exatamente, eu falei, bem, né? Cara, nem perguntou se podia, se você ia comer, né? Ah, a cada 5 segundos, senhor. Que ótimo, porque, assim, trabalho da galera da equipe de limpeza, né? Tava ótimo ali, né? Rafael percebeu a minha incontinência urinária, tenho que dar todos os créditos à equipe de limpeza, que o banheiro tava muito limpo pra um lugar que tinha milhares de pessoas. Incrível, cara. Tava muito limpo, eu já vi relatos muito depois de você sair. Muito, muito limpo, aí é sacanagem, né, cara? Você não vai lamber o chão. Eu ouvi relatos diferentes, falando que o banheiro tava horrivelmente sujo e tal. Ah, depende o qual dele. Depende do seu parâmetro. Nossa. Não, mas porque tinham vários banheiros ali, o que a gente usou ali na maioria das vezes tava muito limpinho. É, não, tava limpo, cara, relativamente limpo. Agora, muito limpinho, aí já é demais, né? Ah, cara, pra mim, tava no mesmo nível de limpeza que o do posto que a gente parou no meio da viagem. O grau. Não, a gente parou no Rodoserve. É legal que, tipo, na viagem, o Joker, antes, a gente tava, os vizinhos já tava aqui, aí eu tava conversando com o Joker pelo Skype e tal, né, a gente conversou um pouco com ele. Aí o Joker mandou, leva uma blusa e tal, pra usar pelo menos de almofada, enfim, aí é bom levar levar uma blusa. E eu não tava pensando em levar, e eu falei, ah, vou levar, é bom, né? Às vezes vai, faz frio e tal, pode usar como almofada mesmo e tal. O Zorzinho não levou. Cara, tipo assim, eu tava de boa. Eu fui a viagem dormindo tranquilo, de boa, e ele no frio, assim, congelado. Porque o ar-condicionado do ônibus tava tenso também. Porque a gente sentou na frente, quem tava atrás tava de boa, quem tava na frente de boa. Obrigado. Aliás, obrigado, Joker, novamente, pela 45ª vez. Agradecendo você, muito obrigado por me lembrar de levar a blusa. Obrigado. Meu, bateu o espírito mãe. Vai pra blusa, meu filho, vai esfriar. Famosos. É, lá no stand do Omelete, a gente apareceu, inclusive, lá no fundo, né? O de Robert. Tava eu lá, apareci, né? Fiquei observando a Aline Diniz. Ela passou do meu lado, inclusive, teve uma hora. Aí, tipo, fiz o piripaque do Chaves, sabe? A gente também lá dentro, a gente viu o Frank Miller, cara. Só o pó da rabiola, cara. Frank Miller? Tá tenso, hein, cara. Será que sobrevive ano que vem? Diz ele que vai vir ano que vem. Parece que ele vai estar aí, né? Tá o Batman, Cavaleiro das Trevas 3. E aí, Léo, beleza? Você está dentro do podcast Banco de Cérebros, edição sobre Comic Con Experience. Opa, bacana, cara. Comic Con Experience aí que já gerou bastante controvérsia, muita coisa... Boa também. O Léo é um cara versátil, ele não. Tipo, ele não arrega, né? Ele chega e tá, já tá pronto pro podcast. Ó, aí você percebe que é um estudante de jornalismo, né? Olha o nível do cara. Ai, eu vou até beber água. Parabéns, Léo. Você vou até beber água. Muito obrigado. Você saiu muito bem, já volto. Entre os participantes ali do cosplay que vocês puderam observar, qual foi o melhor? Cara, eu vi um. Não sei, acho que era do World of Warcraft, que era um cara meio demoníaco, assim, com chifres, umas asas, tava muito, muito, muito exatamente. Foda. Era um grupo, né? Não era só ele. É, tinha uma mina muito alta também, né? Que ela também tava roxa, devia ser um Night Elf. Mas tava animal. E tinha um Dr. Octopus também, que tava bem legal. É, o Dr. Octopus, ele passava toda hora ali, né? Tirava foto, ele tirou a foto com o mini Deadpool. Tinha um Deadpool que tava com a camiseta do Palmeiras, cara. Tinha um Goku com uma pan nos ombros, assim, muito engraçado. Pô, que foda, cara. Mas era jovem? Era a filhinha dele mesmo. Ah, que da hora. A Comic Con Experience, o evento de cultura pop mais épico da América Latina. Ano que vem, cara, eu planejo... Eu não sei como vai estar minha vida ano que vem. Eu pretendo começar a faculdade, enfim. Mas de qualquer maneira, ano que vem eu pretendo ir. Caso o Zorzinho também vai me acompanhar, né, Zorzinho? Depois que falaram que vai aumentar o evento, se tiver que andar tudo aquilo, eu vou repensar. Joker, nos acompanha, Lequinho... Nando vai estar lá novamente. Léo Neves, Barbon, galera, vamos tentar aí, o maior número de pessoas, membros do BDC, né? Vamos lá, vamos anar. Ah, a influência que o Nando tem lá, acho que ele poderia até conseguir um stand pra gente. Só. Ah, ele tem, exatamente. Nando é influente pra gente. Atrás da galinha pintadinha, é. Exatamente. Atrás da galinha pintadinha virou a nossa casa praticamente. O Zorzinho ficou um tempão dormindo lá. Aí eu fui receber o Gil lá. A gente tirou a foto que tipo, eu, o Zorzinho e o Nando lá. Tipo, atrás da galinha pitadinha ficou, sabe? Tava rolando uma suruba atrás da galinha pitadinha. Meu, você não faz ideia, cara. Olá, Marilê! Evento mais do que recomendável. Tem esses problemas, mas eventos como esse vão ter esses problemas. Reza a lenda que na Comic Con de San Diego tem até estupro. Nossa, caraca! Então tamo bem, então, hein? Então, opa! Que bom, cara. Então, né? Galera, releva, sabe? Releva. É, pra quem queria, o stand da Netflix, não há o que se discutir. Foi horrível, cara. E, tipo assim, era algo que eu gostaria de ver também. Se eu tivesse lá, eu ia ficar muito puto. Porque, tipo assim, os atores são sensacionais. David Tanner, cara, fodástico. Aliás, Jessica Jones, cara, vai ser a minha indicação desse podcast. E, enfim, pessoal. Então vamos. Galera, a gente vai fazer o nosso amigo secreto desse ano de 2015, que esse ano tem muito mais gente, né? Como que a gente vai fazer um amigo secreto? A gente não está no estúdio do BDC, né? Porque eu sempre faço a piada do estúdio do BDC, mas é verdade que o estúdio do BDC não existe, né? O estúdio do BDC, ele mora no nosso coração. É o Parque Games do Shopping Santo André. Exatamente. O estúdio do BDC, ele vai ser logo atrás da galinha pintadinha, ano que vem na Comic Con Experience, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer através do sorteio de um site online. É um site, eu achei que era online mesmo. E como a gente fez ano passado, a gente vai fazer um hangout revelando quem a gente tirou, né? Também logo depois disso a gente vai fazer vídeos, no caso, recebendo os presentes, dependendo de se alguém fosse encontrar pessoalmente entregando os presentes. E enfim, pessoal, vão participar dessa vez. Ano passado só não participaram Zorzin, Nando e Barbão. Esse ano, pessoal, estão mais três, então... E agora, nossa tentativa desesperada de fazer um amigo secreto funcionar. Crie seu grupo, pronto. Amigosecreto.com, entenda como funciona, deixa eu usar meu e-mail. RafaelCambrock@gmail.com. Ninguém tem que me julgar, eu criei isso daí. Quando eu tinha 11 anos de idade. É, mas no podcast 11 anos. Você não falou isso. Que mentira. Claro, 11 anos. É o que você disse pra você mesmo quando você vai dormir. Ano passado. O valor do presente. Não precisa colocar isso aqui. Data de confraternização. Não. Bota 5 pra gente ter que se virar pra dar um presente. Foi? Tá vendo? Não, na moral, não, vamos estabelecer um valor? Não, eu acho que. Vamos chorar agora? Vamos chorar? Ah, gostei de pagar 10 reais a mais num colarzinho de pérolas rosa. Mas assim, é porque era pérola. Joker, né? Era colar, Letícia? Era pra ser um colar. Putz, pus em outro lugar. Achei que era sagu. É no tornozelo, tá? Mente suja. O valor mínimo, tipo, 20 reais. Não, coloque os reais aí. Beleza, bora aí. Bota valor 50 mil reais. Vai, beleza. Dia da confraternização. Que dia que a gente vai revelar, galera? Ah, isso aí. Opa. Eu acho que vou revelar hoje. A gente vai fazer durante a semana? Ué, por favor, né? É, com certeza. Vamos fazer fora da semana. Mas vamos fazer entre turnos. É o rapaz sagaz. Nunca é ruim trazer ele, né, cara? Nunca é ruim trazer ele. O Joker tá ligado no 320, velho. Não que mude algumas coisas, mas o Barbão acho que não tá aí, não. Caralho, tudo bem, mal, a gente tá faz mutado, sem ele. Desculpa. Tu não ficou falando outro cara que falando, maluco. O Barbão tá soltando opinião de tudo, tá ligado? Sim. Barbão, não, 22 não, pô. Aniversário da minha mãe, não. Caralho. O Barbão fez a filosofia mais genial da vida dele e ninguém ouviu. Não, e aí? Como foi pra criar? Ah, não, nossa, tem que selecionar os valores. Deus demorou 7 dias. Cara, faz um pentagrama no chão. Sente uma 5 vela vermelha. Ué, manda esses e-mails. Tem que colocar o meu também, né? Ou não? Não. Olha, você pergunta pra cada um? Você pergunta amigo secreto cada um? Não, Josinho, você cala a boca que você não tava fazendo no passado. Nossa! Caralho, velho. Acho que vai fazer isso. Esse cachorro é bonito, hein, Edith? Obrigada, uma vira-lata. Foi isso que o Rafael falou pra elogiar aí. Obrigado, uma vira-lata. Não, só tô falando que vocês não vão encontrar por aí pra comprar. Não, o seu não, porque é seu. É. Exatamente, não, vira-lata. Pra não. Nunca. Agora pra roubar. Pra roubar. Alguém sabe minha senha? Ó. Tem uma regra, tá, galera, especificando aqui. Quem tirou, exemplo, eu tirei ano passado o Lequinho, eu não posso tirar o Lequinho de novo. Mas é pra dar uma diferenciada e tal. Vamos logo, é sério. Cara, eu já mandei 2 e-mails, eu não recebi nenhum ainda. Eu já não, é porque eu não mandei ainda. Nossa, velho. Vamos logo. Ah, meu. Ah, bem certinho. Agora eu mandei. Você falar vamos logo pros outros e... Agora eu mandei. Toma, cavalo. Só Deus pode. Tá chorando? Caralho, eu não consigo digitar. Isso é um problema. Pô, na moral. Leque, ó, Nando, Zorzin, Lequinho, Neves, Letícia, mas o Joker e o Foto Barbão. A entrega não vai ser presencial, não, né? Então, tipo, vai. Vai, eu vou aí no Rio de Janeiro entregar pra você, inclusive. Pra todo mundo enviar, ou seja. Não é contrato, o Réveillon na praia de Copacabana, todo mundo. Caralho. Ô, puta. Aí então. Rafael, ó, vou falar uma coisa sensata agora, me ouve. Por que que você não tenta fazer outra pessoa fazer o sorteio, tá ligado? Ah, chegou, pronto. Foda-se. Tava rolando um monte de desmotivacional aqui, velho. Tava chorando já. Você não pode desistir. Ah, não, chegou aqui. Quando você não recebe e-mail, você tem que continuar, porque a vida vai continuar te mandando e-mails todos os dias. Tomar no cu. Eu fui participar de uma campanha nesse change.org e agora eu fico recebendo e-mail todo dia de campanha de gente que quer ajudar o mundo a ficar melhor. Vai tomar no cu, eu não quero ajudar o mundo a ficar melhor, porra. Só que fazer o aeroporto mudar de nome, agora eu não quero mais participar de campanha. Pô, não, na moral, quem não recebeu mais? Eu não recebi nada também. Filha da puta. Não, é que eu não mandei ainda. O Lequinho e o Léo Neves não receberam ainda. É isso aí, galera. Exatamente, teve o sorteio e dia 22 nós vamos revelar num hangout quem nós tiramos, né? E o que nós vamos presentear a pessoa. Mas enfim, não, terminou, galera. Então, mais um podcast Boca de Cérebros. Agradeço a participação de todos aqui presentes. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Não. Tchau. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.